Programa Comunitária apresenta Rádio Verde. Muito bom dia, estamos no ar aqui com nossa quinta edição do programa Rádio Verde pela Ipanema Comunitária 87.9 FM e também pela internet ipanemacomunitaria.com.br. Hoje temos um programa especial, meninos. Muito bom dia, Caco Rocha, muito bom dia, Eric Hempel. Bom dia, Flavinha, bom dia, Eric. Bom dia, pessoal. Então vamos explicar para os nossos ouvintes que hoje o programa é especial. Nós não estamos ao vivo, excepcionalmente, mas trazemos muitas informações e novidades também para os nossos ouvintes, né? Fizemos um novo formato de programa, né? Que a gente foi para as ruas entrevistar as pessoas, fazer conexões pelo Skype e trazemos bastante material, né, Eric? Sim, trouxemos novidades, né? Inovando nesse quinto programa Rádio Verde. E, Caco, como é que as pessoas querem nos mandar um recado? Claro, a gente não tá ao vivo, né? Mas a gente pode depois, durante a semana, responder vocês aí. Que pessoas querem entrar em contato com a gente, como é que elas fazem? Elas podem fazer contato pelo e-mail, né? Pelo programa Rádio Verde, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Ou também pelo Facebook, né? Nós também estamos lá no facebook.com/reciclarg, sem o M no final. Não deixe de fazer contato. Isso, também estamos comemorando, né? Temos mais de 7 mil curtidas no Facebook, né? Então, estamos muito felizes com isso e queremos que vocês que ainda não nos curtem no Facebook, que vão lá atrás e sejam nossos seguidores. Conheça nosso trabalho e curtam. Então tá, então agora a gente vai de, antes de mais nada, de notícia, né? O planeta Terra está operando no vermelho desde terça dessa semana, quando a humanidade esgotou o orçamento da natureza para 2013. Os dados são da Rede Global da Pegada Ecológica, instituição internacional parceira da rede WWF, e demonstram que em pouco mais de 8 meses utilizamos tudo que a natureza consegue regenerar durante um ano. À medida que aumenta o nosso consumo, cresce o débito ecológico, traduzido na redução de florestas, perda da biodiversidade, colapso dos recursos pesqueiros, escassez de alimentos, diminuição da produtividade do solo e acúmulo de gás carbônico na atmosfera. A dica óbvia, mas que não é seguida por grande parte das pessoas e das corporações, é, no lugar de dilapidar a natureza, tratar os recursos como uma fonte contínua de riqueza, a ser usada de forma sustentável e estratégica, garantindo assim um futuro seguro para nós e para o planeta. Essa visão, né, de que nós temos que salvar o planeta, né, na realidade o planeta está se lixando, né, nós somos os seres mais frágeis aqui, qualquer mudança que tiver, de faltar água, coisa, não é o planeta que vai sofrer, vai ser nós, né. O que vem na cabeça é só o livro do José Luxemburgo, né, Garimpo ou Gestão, né, e parece que na verdade a gente está utilizando só a maneira mais errada, que é o garimpo. É, e usando de forma muito, muito equivocada mesmo, né, a ponto de haver esse tipo de cálculo, né, de que realmente a gente está num débito ecológico, né. É, e até me lembra, até já puxando a continuação da conversa, né, que a gente, essa semana foi no mercado público lá, visitamos alguns locais para alimentação saudável, né, fazendo dando-se a prestigiada no mercado público, um dos pensionários lá nos falou, né, que o pessoal só deu valor no mercado público quando sentiu, quando faltou, quando perdeu. Né? Quando perdeu. Tomara que a gente não precise perder a nossa forma de vida, a água, o ar e coisa pra dar valor, né? Pois aí, além dessa reportagem sobre o mercado público, Caco, o que mais nós vamos ter nessa nossa edição especial da Rádio Verde? A gente foi lá e conversou com... Então fomos no mercado público, conversamos com alguns pensionários, vamos ver o que tinha de alimentação saudável lá, né, Edson? E depois na cultura independente também nós conversamos com o Diego Machado, componente do Bloco da Laje, né? O pessoal que tá fazendo um trabalho muito legal aí de ocupação dos espaços públicos com arte, com carnaval, com música, né? E também... fechamos o programa com uma união do esporte com a ecologia, né? Sim, conversamos com o Jairo Lumer, que é integrante do projeto da Prancha Ecológica. Um projeto bem interessante aí, que une a reciclagem com adrenalina, né? Uma coisa bem... do surf, né? Uma prancha que é feita só com garrafas PET. Somente, né? Com garrafa PET. Então tá, então, mas antes de mais nada, vamos de som nesse programa, né, Eric? Sim, hoje é um dia especial, a gente fez um bloco de rock and roll, né, um rock gaúcho. Vamos iniciar com a bandalheira, pedido da nossa amiga Flávia. Então tá, né, nosso lado animal, né, então uhum. Também unindo um pouquinho a música e a ecologia, né, então vamos espalhando curtir. Espalhando a semente. É, isso aí. Eu não posso calar, tenho muito a dizer, tenho que escancarar, o que, que eu posso fazer, além de preparar o terreno pra nova geração. Posso cantar, posso espalhar as sementes que amanhã brotarão. Detonando rock and roll, posso cantar, posso espalhar as sementes que amanhã brotarão. que amanhã tornarão. We'll be right back. sol nascente. Eu vim pra contar minha triste história. Minha garota me abandonou numa estação de trem. Sob um céu de blue. Sob um céu de blue. Eu vou bater e vou quebrar a tua janela. Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas. Sob um céu de blue. Aonde está você? Aonde você foi? Me arranje uma bebida forte e uma companhia na cama. Sob um céu de blues. Sob um céu de blues. Toda minha desgraça. Sob um céu de blues. A dança das minhas lágrimas. Sob um céu de blues. Sob um céu de blues. Sob um céu. Da minha desgraça. Sobe o céu de a dança das minhas lágrimas. Sobe o céu de sobe o céu de blue. Sobe o céu de Oh, baby. Estamos de volta, então, depois desse bloco musical com nossa Rádio Verde, esse bloco musical que contemplou o rock gaúcho, né, Eric? Quero agradecer aqui, que eu fiquei incomodando, né, porque eu queria muito ouvir essa música da Bandalheira e o Eric atendeu o meu pedido. Sim, tivemos um bloco musical de bandas gaúchas, mas com direito a músicas para Flavinha, Flávia Cunha. Então tá aí, a gente segue nesse clima assim, meio bairrista, meio gaudério, assim, né? Falando de um dos símbolos de Porto Alegre, né? Botei esses meninos pra trabalhar, foram pra rua, né, fazer matérias e foram lá no mercado público, que foi atingido por um incêndio em 6 de julho e reabriu no dia 13 de agosto. Como é que foi essa caminhada lá pelo mercado, meninos? É, tipo, foi conferir como é que estavam as coisas lá e principalmente conferir algumas opções de alimentação natural, orgânica, né? A gente tava falando semana passada, retrasada, sobre os transgênicos. Então vamos ver o que tem lá no mercado público pra quem quer uma alimentação, assim, sem peso na consciência, né? Sim, tentar descobrir o que também, o que mais fez falta, né? Nesse tempo sem mercado público, né? Se as pessoas estão também dando mais valor agora a esse mercado depois desse acidente, né? É, depois de quase a sensação de perca, né? De perda, né? E a gente conversou então com alguns permissionários lá, falamos também com consumidores e com o Ladislau, né? Que é um amigo nosso que nós conhecemos lá, que é um gari, que tava por ali e já bateu um papinho com a gente também. E essa entrevista com o Ladislau teve a participação especial de um amigo nosso, né? O Renato, sim, que tava junto lá e também resolveu fazer algumas perguntas, assim, saiu muito bem, né? Contemplados aí com a participação do Renato Amorim, junto na entrevista, né, do Ladislau. Então tá, então vamos conferir então a matéria do mercado público. Aqui estamos eu e o Eric. Aonde nós estamos, Eric? Localizado no centro do mercado público. No centro do centro do mercado centro público. No centro do mercado público. E a gente vem aqui hoje por um motivo especial, né, Eric? Sim. A gente teve uma tragédia alguns tempos atrás. Sim, cerca de um mês, né? Terceira vez, né, que nosso querido mercado público pega fogo e agora está reinaugurando, né? Abrindo as suas portas novamente. E a gente resolveu vir aqui hoje para ver então o que, que tem de opções de alimentação natural, saudável, o que, que já está funcionando aqui de alimentação natural e saudável para que a gente prestigie esse mercado público e prestigie a nossa saúde também, né? Com certeza. Bom, então agora a gente vai então investigar o que está funcionando e o que tem de opções de alimentação saudável e natural aqui no mercado público. Confere aí. Está aqui então na Macrobiótica Sauer, aqui no cantinho do mercado público, estão com o Alexandre, que é o gerente. E Alexandre, o que nós temos aqui de opções de alimentação natural saudável? Olha, saudável mesmo, assim, eu tenho bastante produtos sem lactose, sem glúten, né? Eu tenho tofu, que é um queijo de soja, que tu pode fazer uma salada, pode fazer um picadinho, né? Para degustar, que ele é a base só de soja, sem glúten, sem lactose. Eu tenho iogurte natural também, né? Que se quiser comer com uma granola. Granola é uma mistura de cereais, né? Que no caso, o pessoal que quer é uma alimentação, um café saudável, usa uma granola, mistura com leite integral, um iogurte desnatado, né? Para um café bem light, assim, ele não engorda, mas super as proteínas, né? Eu tenho aveia, tenho cereais, tem trigo em grão, tem arroz integral, que é um arroz, né, com menos carboidrato, né? Tenho trigo em grão, tem feijão azul, que é um feijão mais light, mais suave, né? Muitos japoneses comem, é um feijão que tu pode comer à noite tranquilo, que ele tem bastante proteína, não engorda e não é tão pesado, na alimentação pesada. O arroz cateto, que é um arroz integral também, que na alimentação tem pesada. Tem bastante opção de alimento de coisa tem, de soja. Tem bastante de soja, tem o bife orgânico de soja aqui. Que é o pessoal que não pode comer carne, o pessoal que é vegetariano. Tem pastéis integrais de legumes, né, que é muito saudável. Tem o pastel de proteína, que é uma carne de soja, né, recheado com carne de soja. Tem o pastéis de brócolis, que é para quem é vegetariano. Tem pastéis de espinafre. São todos pastéis integrais já assados ao forno, né? Sem gordura, sem fritura. Ele só aquecendo no micro-ondas ali ou tá aquecendo no forno tradicional, ele já está pronto. Ele não vai gordura nenhuma, ele é assado. Eu tenho, o que mais que eu poderia oferecer? Eu tenho os biscoitos integrais, tem sementes também. Sementes. Qual o poder da chia? A Chia RIP-Omega 369, né, que é para baixo colesterol, inibe o apetite, fortalece o imunológico também, né. Eu tenho pólen, que o pessoal procura muito agora no inverno para fortalecer o sistema imunológico, né. Come uma colherzinha todos os dias de manhã cedo. Excelente geleia real, que fortalece o sistema imunológico também, que o pessoal procura bastante. E vários biscoitos integrais, tem uma linha também para pessoas diabéticas, né, que uma linha de produtos diets integrais, sem açúcar, né, sem conservante, sem nada de açúcar, tem gelatinas, tem biscoitos, tem geleias, diet, tudo para pessoas diabéticas, não só, e tem produtos para pessoas celíacas, né, que é pessoas que é mais tolerante à lactose e ao glúten, né. Que é biscoitos, pães sem glúten. Legal. Então, pessoas celíacas tem bastante. Aqui a procura é grande, né? E é difícil encontrar no mercado tradicional, né? No Zafra, no Big, tu não encontra, é raro tu encontrar produtos para celíacos. E é caro, e aqui é o preço bem acessível, né? Tanto é que quando fechou o mercado, pegou fogo, deu todo aquele incidente, o pessoal ficou bem desorientado, né? O pessoal que usa uma linha natural, que é nosso ramo, não sabia para que lado ia, daí ia um no mercado, ia no outro, daí agora quando eles retornaram, eles olharam, pô, como a gente às vezes não dá valor para o mercado público, né? Mas quando a gente perde, a gente vê quanto é valoroso. Por quê? Porque nossos preços não é questão de propaganda que eu estou fazendo, questão de preço, nossos preços são 20%, 25% mais acessível que um mercado tradicional. Então o pessoal que pagava, um exemplo assim, não é fixo, o pessoal pagava um tofu, que é uma coisa bem simples, 400 gramas, aqui paga 6, o mercado pagava 12, 10. Uhum. Então é um absurdo, né? E como o pessoal do mercado também, eles estavam falando isso aí, os clientes passam, o pessoal do mercado sabia que o mercado estava fechado, que aconteceu isso, eles elevaram o preço dos produtos integrais naturais. Pra, entendeu? É uma forma muito... E o mercado é muito procurado por isso, por preço agora. E agora eu acredito que a população vai valorizar mais o mercado. Mais. Até em termos de higiene, eles não vão tocar papel no chão, eles não vão quebrar uma pia, um banheiro, que acontecia, né? Uhum. O pessoal vai, tem mais conscientização do mercado público. Legal. Falou com o Alexandre aqui na Macrobiótica Sauer, então um dos pontos de uma alimentação natural, saudável, vegetariana e orgânica aqui no mercado público. E alguma coisa para veganos também, né? Para veganos também tem. Alguma coisa assim. Não muitos produtos para veganos, mas então vamos começar a ver essa linha mais ampla, né? Mas é pouca coisa. Então venham e confiram aqui. Então, mercado público em Porto Alegre. Nós estamos aqui na loja da Reforma Agrária, aqui no... Também um dos pontos de referência aqui do mercado público para alimentação orgânica e natural. E a gente está com o Rodrigo aqui, Rodrigo Teles. Então vai nos apresentar. E aí, Rodrigo, o que nós temos aqui de opções, né? Então, cara, assim, a gente trabalha... Em torno de 80% dos nossos produtos são orgânicos. Uhum. A gente tem de orgânicos e integrais. E eles são todos de empreendimentos da Reforma Agrária. Em torno dessa porcentagem também. Uhum. Nós trabalhamos com pequenos agricultores, com cooperativas de pequenos agricultores, famílias que são assentadas e famílias que não, que têm pequenas propriedades. Né? Uhum. Boa parte dos produtos é ou eles produzem, beneficiam e mandam para a gente, ou eles produzem e enviam para empresas que fazem esse processo de beneficiamento e enviam para nós. Parte das coisas também, como pães, biscoitos, são produzidos por pequenas cooperativas ou empresas familiares também, que também fornecem para a loja. Aí tem algumas coisas de produtos de granjeiros, que são de pequenos agricultores e agricultores assentados. Tá. O que, que é que mais sai, assim, que o pessoal vem aqui para procurar isso? Tem alguma coisa que é o mais procurado, assim, disparado? A gente tem bastante procura no sentido dos verduras e frutas. Uhum. E o arroz também, que são produtos que são produzidos aqui na região de... O arroz é produzido na grande região de Porto Alegre, e são produzidos totalmente orgânicos, né, sem nenhum tipo de agrotóxico, e nos assentamentos do movimento. É uma coisa que dá para perceber que na loja, quando a gente vai no supermercado, a gente encontra pouco o símbolo do orgânico, né, esse símbolo. E aqui, sim, basicamente quase todos os produtos têm esse símbolo, né, sim, já é uma garantia para as pessoas de não ter agrotóxico, ser cultivado de uma forma diferente, né? Na verdade, a produção de orgânico evoluiu bastante nos últimos tempos. nós prioritariamente procuramos o nosso mote da loja é pro orgânico. Se for olhar, sim, tem bastante coisa orgânica hoje em dia já para comercializar. A gente tenta não sair muito do foco no sentido de priorizar coisas que são ou são de agricultores familiares ou são de agricultores de assentamentos para não sair, não desvirtuar a nossa missão da loja. Né? Mas se tu for observar, o mote de produtos é bastante grande hoje em dia. Dá pra gente fazer uma relação assim, rápida, assim, tem açúcar mascavo. Tem açúcar mascavo, a gente tem melado de cana, tu vai pegar a linha de farinhas, feijão, leite, aveia, sucos, né? Todos os tipos de farinha de trigo, farinha de milho, farinha de centeio, farinha de arroz, o próprio arroz, daí tu pega iogurte, pega brotos, pega queijo. E as próprias verduras e frutas, né? Como essa questão do incêndio, a gente está bastante defasado ainda no sentido de reposição, porque nós abrimos quinta-feira. Na verdade, abrimos parcialmente, não abrimos integral ainda. Então, muita coisa, como é perecível do que a gente trabalha, a gente está repondo ainda. Está repondo ainda e está colocando a casa em ordem. Tem também a parte aqui de açougue mesmo, isso. Né? Isso aqui, então... É uma coisa que o pessoal questiona muito, né, de como que os frangos são tratados, enfim, aqui tem uma garantia de que é um frango cultivado mais, de uma forma mais sustentável. O frango que a gente comercializa vem de uma cooperativa de produção de pequenos agricultores da região de Erechim ali. Uhum. E qual que é a diferença que a gente trabalha com eles? Os frangos são demorados, eles não têm nenhuma ingestão de hormônios. O alimento que eles comem não tem hormônios, então eles demoram mais tempo para crescer e para ser abatido. E daí essa produção faz com que a carne não seja uma carne que se desmancha, né? Ela também não é uma carne dura, porque daí cria ele solto, não deixa ele ficar muito velho. Então ela é uma carne firme. E a gente consegue vender 600, 700 quilos de frango por mês aqui. Só dessa cooperativa. Tem bastante procura, né? Na verdade, nesse sentido de produzir de forma diferente, de tu alimentar os bichos e criar ele solto, e tem uma lógica diferente de produção, o custo dele fica mais alto, né? Uhum. A gente consegue conversar isso com o pessoal que compra, porque daí tu tá comprando um alimento diferente, um alimento com mais, maior qualidade e tal. E sai, né? E vende bastante. Porque não é aquela carne que se desmancha, né, cozinhando, é uma carne diferente, né? Bom, então, aqui então você pode vir aqui na loja da Reforma Agrária e vir para fazer fazer um rancho saudável e sustentável, ficar de paz com a sua mente. Uma das referências aqui do mercado público é a loja da Reforma Agrária. Ainda tá abrindo, não está 100%, né? Não está aberta para o largo, mas você vendo por dentro do mercado público aqui, você encontra e vai ser bem atendido pelo pessoal aqui. Então lembrando, estamos aqui caminhando no mercado público, lembrando então que o mercado público, o térreo aqui, está tudo funcionando, né? Suas portas, todas as bancas, né? Açougue, banca 13, banca 12, banca 43, as feirinhas de fruta, verdura, banca do holandês, casa de erva mate também. Erva mate barata aqui também no mercado público. Ainda, claro, o mercado está com... A parte de cima ainda desativado, os restaurantes desativados, mas a parte da alimentação aqui toda funcionando e com bastante gente procurando então opções de alimentação um pouco mais saudável, naturais e orgânicas. Se não saudável, pelo menos mais na questão até econômica, né? E de viabilidade, de poder achar várias coisas. De vários locais no mesmo lugar, né? Literalmente um supermercado público. Um supermercado público, exatamente. Com a cara da nossa gente e com o preço mais justo para nossa gente. Boa tarde, como é que é o teu nome? Davi. Davi, o que tu vem comprar no mercado público e o que tu mais gosta, né? Ah, eu gosto de produtos naturais, granola, castanha, proteína de soja, esse tipo de alimento natural que aqui sempre tem, que eu procuro, e o preço é bom também. O que mais fez falta nesse tempo aí de mercado público, tá, né? Tem ele fechado. Justamente esses produtos aí que foi acabando ali, tava sentindo falta, mas ia ter que procurar um outro lugar E agora, tem que achar um lugar, o preço não vai ser o mesmo, a qualidade, tá. A verdade, né? Tá certo, então, falamos agora com o Davi aqui, mais um integrante dessa grande comunidade, né, que participa do mercado público, que apoia o mercado local, o mercado. Nós estamos aqui com o Ladislau, fazendo uma reportagem especial, uma entrevista especial com o Ladislau, né? Que é uma pessoa que tem um trabalho ambiental no dia a dia. Então assim, Ladislau, nós trabalhamos num programa de rádio chamado Rádio Verde. Sim. E tu é uma pessoa que está na prática aí fazendo o trabalho que a natureza faz, que é limpeza, limpeza, né? Fazendo o que muita ministra do meio ambiente não faz, né? Sim. Então nós estamos com ele aqui uniformizado aqui do lado, no centro do mercado público. E aí, pessoal, como é que é esse trabalho aí de cuidar da cidade, né? É bonito, a gente tem que trabalhar, né? É um serviço que geralmente alguns não gostam, mas alguns tratam a gente bem, tem uns que tratam a gente mal. Em vez que a gente trabalha na rua, é um cooperativado, é uma firma que trabalha com serviços gerais, tanto no serviço do interno e fora da rua, que é trabalhar em rua de limpeza, coleta de lixo, aquelas coisas todas. E tu tem algum local específico que tu cuide ou é... Não, eu trabalhava antes no Menino Deus, de caminhão de lixo. Do caminhão de lixo? Do caminhão de lixo. Ah. Coleta de lixo. Onde tem um foco, a gente tira, limpeza de raspação, sanitário, seletiva. Uhum. Isso aí tudo aí é busca de um trabalho que a gente... É uma cooperativa. É uma cooperativa da Contravipa. Da Contravipa. E há quanto tempo já faz esse trabalho, Ladislau? Há 19 anos. 19 anos, cara. Ah, certamente, então. Já fez muito mais que muito ministro do meio ambiente por aí, né, cara? Pô, com certeza. Não é só todos nós, não é só eu, todos nós aqui que tá aqui dentro, que tava na rua limpando, varrendo hoje. Nós temos a oportunidade de trabalhar dentro de um coração de Porto Alegre, como se diz, né? Que é o mercado público. E isso aí, pra nós que... Pra mim, pra todo mundo aí que é gari, pra nós é um orgulho que trabalha na prefeitura ver isso aí de novo sendo arcado, levantado por muitas pessoas que trabalhavam aqui dentro, que de limpeza de serviços gerais. E Ladislau, tu trabalha também com coleta seletiva, né? Eu queria tinha uma dúvida, assim, uma curiosidade. Tanto trabalhando com essa coleta seletiva, assim, isso afetou na tua casa, a tua consciência, assim, ou das tuas famílias, dos teus familiares, a trabalhar mais dentro de casa, assim, ter uma educação melhor, assim, a princípio do lixo, talvez produzir menos lixo, separar melhor, isso influenciou dentro da tua própria casa? Influenciou, porque até quando eu trabalho lá em casa, com a minha avó, meus avós, eles misturavam muito lixo. Então caixa orgânico e comida no cesto, cria baratas, cria rato, papelão solto. Isso cria uma comunidade, assim, como eu vou te dizer, tu vai entrar tu vai entrar no teu quarto, vai ver tudo revirado, tu vai ver que ali, pô, que deu o capricho do rapaz. Então eu creio que eu vim de uma infância, eu vim de uma educação diferente. Eu trabalhei de coleta já, de negócio de levantar barro, levantar de manhã cedo, 6 horas da manhã na colônia. E eu sou de Porto Alegre, isso aí influi muito, porque até a gente não varrer com o Nietzsche ali, eu já tive muito complexo de dificuldade de eu estar trabalhando na rua, as pessoas chegarem em casa, até minha própria esposa, pô, tu não larga essa contravipa, tu vive com ela, essa roupa fede. Então, eu perguntar se tu, outros colegas, tem noção da importância que vocês têm, assim, pra toda a cidade, assim, pro caminhar da cidade. Você tem noção da importância que é o trabalho das cooperativas, tudo aqui da cidade, pra todo mundo. É porque é o meio ambiente, porque cada rua que você passar, você vai ver que tem um gari. É que nem brigadiano, entendeu? Claro. Cada rua que passar, você vai ver que tem um gari varrendo ali na rua. Eles estão sempre ali varrendo, tirando lixo. E o que tu compra no mercado público, Alex? Por enquanto eu não estou comprando nada. Pode ser que eu estou te mentindo, é a primeira vez que eu paro dentro do mercado público. Faz hora que eu não sei. Diz que eu moro em Porto Alegre. Você é bem-vindo, então, porque o mercado público é a casa do povo. É a povo, casa, né, do povo. Tu sabe quantos, de curiosidade, assim, quantos garis tem em Porto Alegre? Uma ideia? Não tem, só na tua empresa, de repente? Dois, mil e pouco, mil e alguma coisa. Mas não são todos, né? Não é todos. Esses meninos fazem toda a rede? Não, é que tem uns que fazem a rua, coleta na rua, tem uns que trabalham no caminhão, tem uns que trabalham em em colégio, tem os que trabalham no serviço interno, que é o contrato, tem os que trabalham no postão do HPS, tem os que trabalham no lixão também. Tem vários, não, a contravipa não para. O lixão é modo de tu pegar, como tem ali na restinga, ali, aquele lixão grandão que os caminhões vão lá e colocam no transporte. É transporte. Tem várias coisas que como tu falou que eu tinha, como tu falou, a resposta que tu falou, que eu te falei, que tem que separar o vidro, a caixa de papelão, a comida que não vai dentro do saco, isso cria muita coisa. Todo mundo, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é limpar minha casa. Tu me chamava até de maníaco. Eu trabalhava no Menino Deus, sabe como é que era o meu apelido no Menino Deus? Vaporeto. Obrigado, Vaporeto. Porque o vapor tá sempre limpando, muita parra. Então agora estamos fechando a matéria aqui. Como tudo começou no centro do mercado público, vamos encerrar então no centro do mercado público. Sim, agradecer a participação e todos que nos atenderam, né? E notamos que é isso aí, o mercado público está de portas abertas, está tudo funcionando maravilhosamente bem. E com todas as opções aqui que só o mercado público tem, né? A gente destacou algumas opções mais naturais, orgânicas, mas as bancas mais tradicionais todas estão abertas, a feira de frutas e legumes, o açougue, a peixaria. Só ainda a partir do segundo andar ainda que não está funcionando, né? Mas de restaurantes. Mas em breve, quem sabe, já vamos ter aí a nossa feirinha de vinil novamente. E os restaurantes funcionando em breve. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Até. Falou. Ah, então depois dessa matéria aí do mercado público, nossa primeira matéria na rua, né, Eric? Uma externa, né? Rádio Verde nas ruas. Agora nós vamos com um plantão ambiental. Plantão ambiental. Dezenas de ambientalistas protestaram nessa semana no Rio de Janeiro em razão da morte do biólogo espanhol Gonzalo Alonso Hernández, de 49 anos. Ele foi encontrado morto há cerca de 15 dias no Parque Estadual do Cunhambebe, com marcas de tiros na cabeça. Durante o protesto, promovido pela rede de ONGs da Mata Atlântica, foi entregue um abaixo-assinado ao governo do Rio, exigindo a investigação do caso e a punição dos responsáveis pelo crime, que pode ter sido motivado por denúncias ambientais feitas pela vítima. Isso é uma coisa quase pré-histórica, assim, né? Todo mundo fala de sustentabilidade ainda se resolvendo as coisas como se resolveu no século retrasado. Né? É uma coisa bem lamentável, assim, até eu estava pesquisando sobre essa notícia, assim, o governo do Rio lançou uma recompensa de R$5.000 para quem tiver informações sobre o crime. Uma coisa meio velho oeste mesmo, assim, né? E pessoas que estão lutando por coisas boas, né? Lutando por uma boa ideologia, sendo... É, mas que bom que tem gente protestando em razão dessa morte, que não fica morta. Eu acho que tem, com a pressão, daí não vai ficar esse crime não resolvido pelas autoridades, né? Eu não sei o quanto tempo a gente vai conseguir ainda manter o econômico mais importante do que o ecológico, né? Mas enfim, seguimos. Enfim, vamos seguir então de som para dar uma amenizada, assim, nessa notícia triste, né? Afinal de contas, da morte do ambientalista. E agora nós vamos então para passar para um território internacional da música, né, Eric? Sim, vamos curtir agora um blues, né? Fazer um bloco musical americano, digamos assim. É, temático, né? Vamos, então espero que vocês gostem dessas nossas seleções musicais. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long.